está comigo aqui um campeão brasileiro no estúdio, o piloto Márcio Bortolini, aqui de Foz do Iguaçu, que venceu um campeonato de moto velocidade, o Superbike, aqui no Brasil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes aí, a galera que está curtindo no Facebook. É isso aí, final de semana de muita alegria, conseguir o tão sonhado título de campeão brasileiro de moto velocidade. E em primeiro lugar, parabéns por essa conquista e parabéns pelos números mantidos ao longo da temporada, porque de todas as corridas até agora, teve uma que você não ganhou. Isso. E essa uma você ficou em segundo lugar? Fiquei em segundo. Até ontem estava comentando, daí uns amigos falaram, pô, ficou em segundo, não sei o que lá, tem que melhorar. Mas é, brincadeira da parte aí, foram 9 corridas, eu ganhei 8, fiquei uma em segundo, consegui garantir o título por antecipação, né? A corrida do final de semana foi em Londrina, e temos mais 2 corridas ainda, no início de dezembro em Interlagos, mas já com o título garantido. E essa corrida de Interlagos, eu garanto que tem um gostinho especial até, não só por já estar com o título ali, mas também por correr em uma pista que é um ícone da questão do esporte motor aqui no Brasil. É o palco da velocidade no Brasil, né? Sem dúvida, Interlagos é uma pista maravilhosa, o asfalto é perfeito, toda a estrutura do autódromo é muito boa, então é um ânimo a mais para a gente ir lá e agora, sem pressão, né? Se divertir, se Deus quiser trazer mais 2 vitórias para Foz. Eu quero falar um pouquinho até sobre a sua carreira, porque a gente vê que não é de hoje, né, que você está correndo aí campeonatos de moto velocidade, mas nem sempre com o apoio necessário, até muitas vezes. Você teve até que parar em alguns momentos, em algumas temporadas ali, em razão da dificuldade de se obter o patrocínio aí quanto a essas categorias que exigem até alto investimento. Exatamente. Eu comecei a correr brincando aqui em Foz do Iguaçu, no kartódromo, com amigos, com motos de pequena cilindrada. Fui me destacando, ia bem, até que eu decidi em 2008 comprar uma moto de competição mesmo, e fui meio na loucura para a primeira corrida do Campeonato Brasileiro. Eu lembro, eram 42 motos, fiquei em 14º, achei até que foi uma boa, um bom resultado, né, em vista da minha inexperiência. Ah, e tal. Uma estreia, certamente. Não, fiquei muito contente e tal, enfim, e aí fui tentando lutar e tal, mas o que acontece é o seguinte, o patrocínio, ele normalmente ele vem depois que você apresenta o resultado, né? É difícil você conseguir algum patrocinador que acredita apenas no seu potencial. Então você tem que investir muito, se dedicar muito, e aí vieram vários tombos, muito investimento, muitas frustrações, mas ali o desejo de continuar e a perseverança sempre mantidas. Então, agora em 2015, né, foi que eu consegui patrocínios que de fato viabilizaram a minha competição, a minha participação na competição em alto nível. E aí, coincidentemente, óbvio, né, os resultados também começaram a aparecer de forma mais significativa. Agora em 2017 você também teve ali uma dificuldade, que acabou disputando poucas etapas do, sim, do campeonato. Sim, em 2016 eu corri o campeonato de 600 cilindradas, aí já com patrocínio, com uma equipe muito boa, com uma estrutura maravilhosa, fui vice-campeão. E em 2017, eu acredito que por conta de toda a recessão que o país estava passando, as questões políticas e tal, os empresários, os investidores, é natural que tirem bastante o pé, né, ou a mão nesse caso, né? O pessoal deixa de acelerar um pouquinho. Então, em 2017, eu não consegui fechar os patrocínios suficientes para correr a temporada toda. Fiz 3 corridas apenas. Fiquei em 3º lugar nas 3 corridas. Mas também tive tempo para me organizar melhor e para estruturar melhor uma proposta para 2018 voltar com tudo. E, graças a Deus, aí o resultado veio. E nesse ano, então, né, o campeonato aí Superbike Light, 1000 cilindradas, né, são motos aí de grande potência, você correu pela equipe Tech Fuel Racing Team? É isso aí, a equipe do Gordão, grande Gordão lá de São Paulo, uma equipe há bastante tempo já no meio da moto velocidade, tenho grandes companheiros de equipe aí, nós temos pilotos participando em todas as categorias, é uma equipe bastante grande que ofereceu uma estrutura muito boa, uma moto muito competitiva, né? A gente até teve alguns problemas durante o ano. Isso é uma coisa legal também falar pro ouvinte aí. Você precisa, para ser campeão, eu sempre digo isso, você precisa ter um bom desempenho, você precisa ser um bom piloto, você precisa treinar muito, você precisa ter um bom equipamento, e lá no final da história, juntando tudo, você ainda precisa ter sorte. Eu digo que esse ano eu tive sorte, porque nós tivemos vários problemas com a moto durante toda a temporada, mas sempre durante os treinos a gente conseguia arrumar para a corrida, e na corrida ela se comportou muito bem. Em 2016, por exemplo, foi o contrário, minha moto funcionavam muito bem na corrida, às vezes dava um probleminha, e desde furar um pneu a de fato um problema mecânico. Então isso faz diferença, e esse ano a sorte esteve ao meu lado, porque os problemas sempre aconteceram em momentos que o prejuízo era menor, digamos assim. Então ainda tive que contar com mais esse detalhe aí para conseguir o título. Nós temos aqui uma participação no Facebook, né, do Bruno Zanetti, ele que é repórter na área esportiva, né, aqui na região de Foz do Iguaçu. Ele dá aqui parabéns ao Márcio Bortolini e diz, né, que teve a honra de disputar uma corrida de kart em Cascavel há alguns anos com um campeão de moto velocidade. Bota, né, claro, não tive muitas chances de ganhar, mas foi divertido. Isso daqui que foi junto com Rafael Braga da Foz TV, outros amigos. Lembro sim. A gente tinha um campeonato aqui de kart indoor aqui em Foz, e nós fizemos uma etapa em Cascavel. Foi uma festa, nos divertimos muito. Eu que não sou lá um piloto muito bom de kart, mas brincava com a galera aí também para me divertir um pouco em cima das quatro rodas. E como é que é justamente esse treino específico, né, que se faz aí para atuar na moto velocidade? Porque eu imagino que tem toda uma preparação física envolvida também, né, pela dificuldade ali, a preparação técnica também. Como é que funciona isso? Tem sim. Essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho por conta de não termos autódromo aqui. Temos um autódromo mais próximo em Cascavel, e eu optei, uma escolha pessoal, alguns pilotos estão indo para esse lado também. Eu não tenho moto de competição. Hoje eu corro com a moto da equipe, então a minha equipe fica em São Paulo. Então, para eu fazer um treino com a moto é praticamente inviável, tanto que eu não fiz nenhum esse ano. Eu só ia para as competições. O que eu faço? Eu treino no kartódromo aqui em Foz do Iguaçu com uma moto de pequena cilindrada. Eu até tenho um aparelho lá que marca velocidade, tempo de volta e tal. A velocidade máxima que eu consegui alcançar aqui no kartódromo foi 90 por hora, uma velocidade muito baixa comparada ao que a gente atinge nos autódromos, chega a 300 por hora lá, mas ajuda muito no preparo físico, nos reflexos, em fortalecimento da musculatura específica que você utiliza lá também. Então, para isso ajuda muito. E aí tem todo o treinamento físico, né? Eu treino com um personal trainer, o Emerson Lopes, às 6 horas da manhã. Tô segunda, quarta e sexta eu faço esses treinos, intercalo com crossfit. E assim, a questão técnica, como eu tenho essa dificuldade de não poder treinar no autódromo, nós temos aparelhos de telemetria que marca tudo que a gente faz, né? Então eu pego os meus tempos de voltas das corridas anteriores, comparo, vejo onde eu estou freando, onde eu estou acelerando, onde são os pontos que eu posso melhorar, tento mentalizar isso. E chegar para as etapas com um modelo mental daquilo que eu tenho que fazer na prova, porque eu não tenho tempo para ficar colocando isso em prática. Então é uma forma que eu tenho para compensar isso. Também faço muitas análises de vídeos, temos vídeos on-board, os vídeos das corridas, onde o meu oponente é um pouco melhor que eu, onde eu sou um pouco melhor, quais são os pontos que de fato eu tenho para melhorar, e esse conjunto todo é o que eu consigo fazer, né, dentro dos meus limites para treinar e para tentar evoluir a minha pilotagem. E como é que é seu dia a dia até com relação a isso? Porque você trabalha na usina de Itaipu, né? Sim. Essa é uma outra dificuldade. Como eu falei, eu tenho que treinar antes do trabalho. Até tentei treinar à tarde, mas nunca consigo, porque eu ocupo uma função gerencial na empresa que exige muito trabalho, eu não tenho muita rotina de horário e tal. Então eu treino de manhã. Quando consigo, treino à tarde no kartódromo. O meu trabalho me demanda bastante e eu gosto muito do meu trabalho. Eu costumo dizer que, além de tudo, ainda ganho dinheiro para trabalhar, de tanto que eu gosto. É um trabalho muito legal. Trabalho também na área de incentivo ao esporte lá da empresa, na área de responsabilidade social. Então, eu tenho que, para conciliar tudo isso, tenho mais uma filhinha de 1 ano e 4 meses agora. Eu sei como é isso, viu? A minha está com 2 anos e 10 meses, então... e sem contar que, às vezes, eu chego em casa e eu não quero fazer nada. Eu quero ficar com a minha filha ali, me divertindo, brincando com ela. Então, conciliar tudo isso é uma dificuldade muito grande, muito grande. Mas eu costumo dizer que o que é difícil para mim é difícil para os outros também, né? Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua particularidade, tem que enfrentar os desafios e de alguma forma tentar superá-los, né? Eu não sou muito medroso, não. Eu encaro o negócio, vamos pra cima, e o jeito é resolver. Não pode ficar desanimado aí achando que a dificuldade vai impedir você de fazer alguma coisa. E panorama da moto velocidade no Brasil? Porque esse campeonato, né, do Superbike está entre aí os principais do mundo também, né? É. Na verdade, a moto velocidade no mundo, ela tem crescido muito, né? Nós acompanhamos, até a Fórmula 1 esse ano deu uma melhorada, mas nós acompanhamos uma baixa do esporte a motor no mundo todo, principalmente esporte a quatro rodas, a Fórmula 1, que é o auge, digamos assim, do esporte a motor mundial, por conta de politicagem, um não pode ultrapassar o outro, é cheio de regra, o piloto fica bravinho por qualquer coisa, enfim. A moto velocidade é um esporte que adorna, isso eu estou falando de mundo porque é o que influencia depois, de campeonato mundial, que é o que influencia todos os campeonatos pelo mundo. A moto velocidade não tem isso, ali é cotovelo com cotovelo na pista e não tem muita, pelo menos a gente não vê nenhuma politicagem, o piloto que está lá ele pode disputar com outro, ele vai para cima, e isso atrai muito interesse do público, porque eu até comentava, o público gosta de tragédia, né? O público gosta de disputa, gosta de briga. O público vai no autódromo para ver ultrapassagem, aquela pega em cada curva ali. Então, se você tem um piloto ou uma equipe que se destaca muito, né, fica um negócio meio chato. A moto velocidade no mundo tem crescido muito, e no Brasil não tem sido diferente. Eu, particularmente, fico muito impressionado por conta de toda essa recessão que o país passa, toda essa dificuldade política e econômica que a gente tem enfrentado nos últimos anos, o esporte tem crescido muito. O Superbike Brasil hoje ele conta mais ou menos com 300 pilotos, é um campeonato muito grande, é o maior campeonato das Américas aí. A gente tem categorias de 160 cilindradas, que são essas motos que a gente encontra na rua aí, obviamente adaptadas para a pista, até as motos de 1000 cilindradas, então 160, 300, 500, 600, 959 e 1000, todos os grids cheios, e a gente percebe que o interesse pelo público tem aumentado muito, porque o cara que gosta de moto é um negócio de louco, isso para os patrocinadores eu sempre falo. Quem é apaixonado por moto, você pega do mototaxista, do motoboy, ao cara que tem uma moto 1000 cilindradas lá de mais de 100 mil reais, o amor dele pela moto é o mesmo. Então o interesse, você consegue se identificar a uma proximidade muito grande entre o cara que anda de moto na rua e o piloto, porque a minha moto é uma moto praticamente igual de rua. Obviamente que ela é adaptada, o motor é preparado, temos suspensão e tal, mas é uma coisa muito próxima. Diferente da Fórmula 1, que é um mundo nem parece totalmente carro, inacessível, né? Ou uma stock car que seja, né? É uma coisa muito diferente daquilo que a gente tem acesso. Então, essa proximidade traz para as pessoas um ânimo muito legal. Eu costumo ver aí, novamente, os motoboys. Cara, o cara tem o adesivo do Mark Marques ou do Valentino Rossi na caixa da sua moto, né? É uma proximidade e uma paixão muito grande. A gente vê os autódromos, a média de público das corridas do Superbike Brasil, esse ano eu não sei ainda porque não foi publicado, mas no ano passado foi de mais ou menos 20 mil pessoas. Essa média é maior do que a média do Campeonato Brasileiro de Futebol. É lógico, a gente tem muito mais jogos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas isso é maravilhoso, cara. Isso pra gente é motivo de muito orgulho e vontade de continuar, porque a gente vê que o público está cada vez mais interessado pelo esporte. E o Roberto Mafra está conosco aqui acompanhando também a transmissão. E uma última pergunta que eu vou lhe fazer aqui, que é uma curiosidade pessoal minha. Porque a gente vê, né, volta e meia, alguns vídeos na internet de quedas que os pilotos sofrem durante as provas de moto velocidade. Tem alguma preparação especial ali, algo que vocês fazem ali para aguentar bem o tranco? Porque tem quedas que são impressionantes e o piloto ele levanta ali, inclusive bravo depois, né? Tem algo especial ali? Essa é outra coisa que atrai o público, né? Primeiro, mandar um abraço pro Mafra aí. O Mafra me acompanha desde sempre, né, Mafra? Falar que eu ouvi o seu áudio que você mandou lá pra galera da imprensa. Muito obrigado, cara. Eu sou muito grato aí pelo reconhecimento. Com relação aos tombos, primeiro que o nosso equipamento de proteção é um equipamento muito, muito bom, né? A gente tem um cuidado muito grande, o capacete, fibra de carbono, enfim, o nosso equipamento, ele de fato é muito bom. Agora, nós temos algumas técnicas para cair, porque assim, você não pode brigar contra o tombo, você vai cair, se você tropeçar aqui, caminhando, os seus reflexos são de levar a mão ao chão, tentar se defender do tombo. Isso a 200 por hora, se você tentar se defender de um tombo a 200 por hora com a tua mão vai virar pedaços. Não tem como, né? Então, normalmente a gente se encolhe. Eu lutei jiu-jitsu quando era adolescente, eu acho que isso ajuda muito, porque no judô, no jiu-jitsu, você aprende a cair. Você aprende a fazer o rolamento, a se defender do tombo, né? A se defender, a aceitar o tombo, digamos assim. Então, na moto velocidade é parecido. E uma das coisas que é muito importante é você não ser muito duro, né? A gente trabalha muito a flexibilidade para que você não tenha nenhuma lesão. Eu, graças a Deus, já levei muitos tombos. Nunca tive uma lesão séria na moto velocidade. Já quebrei o braço fazendo gracinha na rua já. Inclusive, comentei isso ontem. Não escondo e muito menos tenho orgulho, mas eu tenho que falar, na rua não é lugar para você ficar fazendo gracinha, querer andar rápido ou fazer qualquer coisa. A pista, a gente está num local adequado, com equipamento adequado, com área de escape, né, com atendimento médico, né, imediato, se você tiver qualquer problema ali. Então, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão séria nas pistas. E fica a dica mesmo pro pessoal aí, responsabilidade, né, no trânsito. A gente sabe que os motociclistas acabam sendo aí a parte mais frágil, né, nas colisões que a gente vê nas ruas aqui da cidade. Então, realmente aí, né, todo cuidado é necessário. E olha, mais uma vez, parabéns, agradeço aqui ao Márcio Bortolini, ele que foi campeão aí do Superbike Light nesta temporada 2018. Ainda tem duas corridas, estaremos acompanhando aí seu desempenho nessas duas últimas corridas. Muito obrigado pela participação e parabéns mesmo pela conquista. Eu que agradeço, para mim é uma honra levar o nome de Foz do Iguaçu, eu tenho lá no meu macacão Foz do Iguaçu, eu sou muito, muito grato por essa cidade, nasci aqui, sou iguaçuense e apaixonado por aqui. E para mim é uma honra muito grande levar o nome da nossa cidade no lugar mais alto do pódio. Se der tudo certo aí, as duas últimas corridas, eu trago mais dois troféus aqui para a gente comemorar e fechar com chave de ouro esse ano.